Estação Cinelândia. Eu tinha ido à cidade, eu vinha vindo também. Não tinha crise de asma, os meus negócios iam bem. Mas de repente um minuto, tudo mudou, só eu sei. Aquela voz sussurrando, aquela voz a dizer: Estação Glória. Que voz, que coisa esquisita, eu nunca vi coisa igual. Era uma voz de fantasma, a voz do morto no trem. Eu tinha ido ao trabalho, eu vinha vindo também. E aquela voz sussurrando, aquela voz outra vez: Estação Catete. Eu fui perdendo o controle, eu tava dentro do trem. Na minha frente um babaca, tu tá me olhando por quê? Eu vivo sempre sozinho, eu vinha vindo também. E aquela voz sussurrando, aquela voz outra vez: Estação Largo do Machado. Tô indo não sei pra onde, se eu vim não sei de onde foi. Eu tô por cima dos trilhos, eu nunca sei quem eu sou. A voz me dá calafrios, a voz me enche de horror. E lá vem ela subindo, aquela voz: Não, não! Estação Flamengo. Eu olho pela janela, eu vejo só escuridão. Eu tô debaixo das trevas, será que tudo é ilusão? Aqui parece um inferno, eu não consigo entender. Aquela voz sussurrando, aquela voz a dizer: Estação Botafogo. Os nervos à flor da pele, os olhos em combustão. Os dedos todos tremendo, o meu coração na mão. Eu tô chegando no ponto, o que será que eu vou ver? E aquela voz sussurrando, aquela voz a dizer: Estação Cardeal Arco Verde. Estação Terminal. Ia.